Seja bem-vindo ao programa Quarto Andamento, aqui na Rádio Antena Web. Damos início à nossa edição de hoje com uma obra de Tchaikovsky. Do ano de 1812, ouvimos Festival Overture. É com Tchaikovsky que vamos continuar nesta nossa edição. E vamos passar a ouvir Sinfonia número 2 de Tchaikovsky. Eu ficar-me-ei por aqui, prometendo voltar na próxima quarta-feira, entre as 23 e as 0 horas, para si, para lhe trazer mais um quarto andamento com grandes obras e grandes compositores. Desejo-lhe uma ótima noite, uma ótima semana. Fique então com Tchaikovsky e Sinfonia número 2. Até para a semana. Thank you. Thank you. Thank you. Quarto Andamento com Joana Santos.